Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Ah. I need your arms around me, I need to feel your touch. Jurassic Combo pra vocês, olha só. Acertou. É porque eu pensei várias vezes antes. E anotou, né? Deixou no post-it. É porque tá no título da pauta. Pauta Jurassic Combo. Eu, pá, né? Acertei. Fui só ler. Olha que beleza. Acertei dessa vez, tava com saudade das notícias toscas que eu sei. Esse aqui é o Fala, é o Calaveira, está comigo aqui a Melina, a Yasmin e o imenso Brunão. E aí, beleza? Estamos de volta. Estou de volta, né? Porque andei meio sumido aí, mas já estou de volta. Já estou agora no meu escritório, Calaveira. Eu não gravo mais da cozinha, Calaveira. Ah, é? Você não entregou? Agora eu estou no escritório, agora tá arrumadinho. Agora tá no esquema. Uma foto aí, velho, pra gente ver. Não. Tá no post. Agora só falta arrumar algumas coisinhas assim, né? Detalhes e tal, botar alguma coisa ali, outra aqui. Mas agora eu tenho um lugar pra gravar direito, um lugar, né? Mais uma. Ah, sonho da minha vida. Macarrão continua, né? Não, macarrão tá lá na dispensa, bicho. Não, bota ele aí pendurado aí pra lembrar. difícil. É patrimônio do Jurassic Cast. É, Fafale. Macarrão? Fafale. Não, Deus me livre, guarde. If you want me, why can't you get closer? Never there. Acabamos em Farfalha. E vocês, meninas, resolveram aquele problema de corrimento? Como é que tá? Nossa senhora, começou. Eu tinha esquecido. Tua mãe me ensinou como resolver isso. Pulpo. O Brunão, legal que o Bruno vira pra mim e fala, subiu o nível do programa. Eu falei, não, concordo, vamos. Aí foi só tua. É, pois é. Americana mantém título de maior barba feminina e adota o pseudônimo de Gandalf, porque a cara dela. Puta que pariu. O gatinha, né? Velho. Vivian Wheeler, moradora de Oklahoma, óbvio. Continua nos Estados Unidos, continua óbvio pode. Óbvio por quê? Não entendi. Por que que é óbvio? Por que que é óbvio? Por quê? Tu vai se doer agora por causa dos americanos também? Não, por causa de Oklahoma. É um musical muito legal da Broadway. Não, mas eu tô me referindo dos americanos, que americano é tudo torto. Ah, americano tá é o único país do mundo onde criam-se psicopatas. É o único, só tem de... Não, cara, a Rússia ganha, cara. A Rússia ganha. Não é psicopata quando faz parte da cultura do país. Quando já nasce, né? Isso, assassinato a sangue frio já nasce. Os adolescentes, eles... No Brasil, o adolescente de 15 anos vai pra um puteiro. O adolescente de 15 anos... Na Rússia, mata um bebê. É a iniciação da passagem. E vai dirigir daquele jeito, torço. Isso, exatamente. Após 13 anos com o título de maior barba feminina do mundo, o qual ela ostenta com orgulho, após ter a marca homologada novamente pelo Guinness Book, de acordo com a organização, a mulher que já se barbeava desde os 7 anos de idade... Nossa senhora... Cara, que nojo, velho. Cara, isso é hormônio, né, bicho? Isso é algum hormônio nela que é descontrolado e aí, pô... Porque desde os 7 anos, cara, nem o miote, velho, se barbeia desde os 7, cara. Ele é desde os 10, né? O miote tem barba desde os 12, né, o Calaveira? É mesmo, é? Não, o miote nasceu rasgando a mãe dele todinho. E já tinha barba. A barba dele já era cerrada. Ele nasceu, quando nasceu, foi igual a lixa. Meu Deus, tá nascendo, parece um cacto. Ainda mesmo porta, era o pior. A gente tinha aquela pele de papel primavera. Ah, eu achei que a gente não ia chegar nesse nível de falar da puta da mãe do Miote, mas tudo bem. Com todo respeito, que desolação, velho. A mulher, que já se barbeava desde os 7 anos, deixou a barba crescer após alguns anos, o que fez com que os maiores fios alcançassem até 25,5 centímetros atualmente. Me identifiquei com essa metragem. Em 2000, quando o recorde foi... Entendeu? Em 2000, quando o recorde foi registrado pela primeira vez, ninguém chegou a... 5,25 o teu, Calaveira. Tu tá confundindo. A barba. 5,25. A barba, Calaveira. Tu não me provoca que eu vou contar. Ah, vai começar esse papo de novo de pinto pequeno. Vambora. Não, tem pinto pequeno não. Ela sabe o que é. É. Chegou a ostentar uma barba de 27,9 metros. Que metros, então, tipo, cara? 27 centímetros. Wheeler, que é um nome muito legal, que utilizava o nome de Melinda Mar... Puta que pariu! Tem nada a ver com ele, tá? Olha aí! Bateu na trave. Que eu da Melina os cabelos do c... Nossa senhora, mas... Americana com sobrenome gigante e, velho, acredite, é gigante. Não consegue tirar documentos. Ai, eu o nome da mulher. Cara, o nome da mulher é sensacional. Deixa eu ler, olha só. Não, é sério, tem frescura. Não pode frescar. Eu me identifico com isso. Eu sei o que é ter essa dificuldade. Por quê? Eu não tenho um sobrenome grande. Eu tenho bilhões de sobrenomes. Eu também não consigo tirar muitos documentos sem a galera ficar me apoquentando. Então, peraí, o Cine Hollywood, rapidão. Já falou. Chateada! Vai lá, Brunão. Lê aí. Hollywood. Na cidade de Camuela, no Havaí, uma mulher com um sobrenome com 35 letras. E é só vogal! Está revoltada por não conseguir uma identificação oficial. Eu acho legal que o site que a gente pega, isso aqui é um site respeitado. Mas ele não consegue escrever identificação, ele escreve identificação. Oh, limou brau. Né? Mas vamos lá. Ele não consegue retirar... Aí já é um, hein? Não consegue tirar a identificação dela, já que o cartão não comporta seu nome completo. Agora vamos para o nome dela. Janice Lokelani Keihanaiku Kawakahihulehi. Kauna Lele. Eita, velho. Isso daí parece aquele aos magia voodoo, o cara pra levantar fodeando, mas ele falou bem direitinho. Velho, sabe o que é isso aí? Parece magia voodoo. Não, sabe o que é isso aí? A mãe dela tava contando pra avó dela que ela tava grávida de uma menina. Aí ela, a avó dela perguntou assim, qual o nome? Ela vai ser Janice Lokelani. Só que ela achou alguma coisa engraçada, aí ela começou a fazer assim, ui. Eu começou a fazer assim, sacou? Tipo assim, que eu vi no chat agora. Aí a avó é burra? Eu tô pro cartório. É bem capaz mesmo. Enfim, a Janice não consegue obter um documento com seu nome completo porque nem a habilitação, ou mesmo o cartão de identidade, possui espaço suficiente para que o sobrenome caiba por completo. A mulher chegou a carregar dois documentos para que todo o seu sobrenome fosse comportado, mas na nova identidade, o nome chegou incompleto. Após muitos problemas enfrentados por Janice não possuir um documento apropriado, a Justiça do Havaí está buscando uma forma de fazer com que a identidade comporte todo o nome de Janice. A americana se negou a voltar a utilizar o nome de solteira, já que o sobrenome longo era do marido que faleceu. Ah, ou seja, ela podia realmente voltar a usar o nome dela antigo, mas não. Ela tem que complicar a vida inteira da porra do Havaí. É claro, né, Bruno? Ela é mulher. Mulher é feita pra quê? Pra complicar a vida dos outros. Eu fico imaginando o seguinte, ela carregando duas identidades, aí numa tá escrito, na primeira tá escrito. Isso. Janice Lokelani, Keina Kurelere... Entre parênteses, continua. Isso. No outro, é só... Aí vem, parte 2. Vídeo anexo. Ah, velho, olha, eu vou te contar, cara. É cada um aqui me aparece, velho. Velho, Havaianos, né, velho? Por quê, né? Tinha que ser no Havaí, né, cara? Cara, pra quê, minha senhora? Não, pra quê que você precisa de identidade no Havaí, velho? E eu tenho certeza que esse velho aqui da foto é o dono do nome. É, o marido. Ele tá com uma carinha de, tipo, ah, fudi a ela. É. E o pior é que é o último nome, né? O último nome, realmente, você não pode abreviar. Não. Dá pra colocar C. Porque a solução da minha vida é porque abreviam todos os meus sobrenomes e só sobra o último. Então vamos lá, o Cine Hollywood. Qual que é o seu sobrenome completo? A partir de agora é Cine Hollywood. É Cine Hollywood total. Yasmin MPSC de Oliveira. MPSC. Não, minha filha, fala completo, sem abreviar. Ah, mas aí eles vão me encontrar e me castrar e roubar a minha vida. Eu boto um pi, pode deixar. Ah, então tá bom. Yasmin... Puta que pariu. Um lomão. E por que essa sacanagem toda com a sua pessoa? Porque a família fez uma suruba de 20 pessoas, entendeu? Pra sair dela. Era o pai, né? Isso. Aí pra agradar todo mundo, voto de todo não, mundo. Não, é porque meu pai queria que eu me chamasse Copos de Leite. Ele é hippie? É, não. Ele é budista. É não, não é não. Meu pai é hippie, não, ele é só filha da puta. Né? Vocês estavam falando aí de nomes esquisitos e tal. Eu na hora me lembrei disso aqui que eu mandei no chat pra vocês aí. É o gerador de nomes de filhos da Baby Consuelo, cara. Ah, bem esse lance. Cara, Chara, porque vocês sabem que a Baby Consuelo, ela caprichou, né? Vocês sabem quais são os nomes da... dos filhos da Baby Consuelo, cara? Ah, é, é Sara Jane, a outra é Candidíase, a outra é Xeraxana. É, Xeraxana, umas merdas assim. Olha os nomes. Aí depois ela virou evangélica e chamou todo mundo de, sei lá, Sara Nossa. Olha os nomes. Sara Cura. Olha os nomes, são fantásticos. A primeira pessoa que nasceu, ela chamou de Riroca. Né? A primeira que nasceu chamou Riroca. Aí a Riroca, triste com esse nome lindo que ela deu, ela resolveu trocar. Não, vou botar um nome mais comum. Sara Shiva. Muito bom. Sara Shiva. Sara aí Shiva. As outras, uma chama Zabelê, a outra se chama Nanachara e o cara chama Pedro Baby. Pedro Baby. E ela ainda deu luz a dois meninos. Krishna Baby, olha aí o Krishna. E Cryptus Ha Baby. Nossa, Cryptos. É filho do Sérgio Malandro, velho. Cryptos. Ah, baby. Não, Cryptos é maneiro. Eu ia me amarrar se me chamasse. O nome do meu cachorro, velho. Cryptos. Ah, claro, o planeta tá onde veio o Super-Homem. Então eu mandei aí pra vocês o gerador de nomes de filhos da Baby Consuelo. E a Yasmin e a Melinda colocaram cada uma o nome da mãe aqui. O nome da mãe da Yasmin é Iracema Xana. E o nome da mãe da Melina é a Maracangalha Negra. Irado. Maracangalha. Eu acho melhor o meu aí. O meu é mais foda. A Giovana é eterna. E o teu, Calaveira? Salvador Caipora. A papai fuma pra caralho. E o Miote? Faz Miote. Alguém o Miote aí. Bernardo Miote. Mas bota Miote só. Assim, não vou acreditar. O que é? Deu miote mesmo. Não, falei. Amor! Miote é uma porra, amor. O miote é o Amon Ramon. Só não te dou outra, por quê? E eu dou um Amon do caralho. A Avatar 2 pode ter Arnold Schwarzenegger como vilão. Olha aí. Olha aí, Mr. Freeze ataca novamente. Exatamente. Quem mais qualificado pra ser um cabo azul? Ele já foi azul, né, no Mr. Freeze. Pior é que, na verdade, a notícia tá dizendo que há uma especulação de que ele vai participar do filme, mas ele vai ser um general da Terra. Ele vai ser ele vai provavelmente inimigo. Ele é um brucutu do mal. Isso. Tipo isso. Exato, ele vai fazer o papel daquele general rasgado do primeiro filme, ele vai fazer o mentor desse cara, provavelmente. Ah, é, caramba, vai falar isso. Mas enfim, eu acho uma bobagem, sério. Pra mim o James Cameron já tá mais do que gaga, ele já... E o Arnold Schwarzenegger tá pensando só no dinheiro. Cara, eu por mim largava esse James Cameron aí pra trás e ia fazer outra coisa, sabe? Eu acho que James Cameron devia se preocupar só com uma coisa, em tirar aquele cachimbo da paz que ele enfiou no toba da última vez que ele veio aqui no Brasil. Isso. E ficou incitando os índios. Vamos lá, tem que quebrar tudo mesmo. É isso aí. Ele veio fazer isso, vocês sabiam disso? Ele veio. Sério? Ainda trouxe a Ripley, velho. Aí os índios começaram, tipo, se achar muita coisa. Aí os índios, isso aí. Com os shortinhos da Adidas, achando muita coisa. Ele invadiu o Congresso, deu uma merda do caralho aquele negócio. Enfim, Avatar 2, Avatar 3 e Avatar 4, acreditem. Pois é. Estão programados para serem rodados simultaneamente em 2014. E tem lançamentos marcados para 2016, 2017, 2018. Eu só não sei o porquê. Por quê? Porque Disney foi fazer uma continuação de Pocahontas e deu uma merda. Vai ser a mesma coisa. Pra quê? O filme é a mesma coisa. Pra quê, né, velho? Cara, você tem consciência que esse filme... E pra quem? Pra quem também? Tem consciência que esse filme vai sair só quando eu tiver 38 anos? Pois é. Nossa, como você tá velho. Falou novinho. Cara, eu vou... pois é. Não, eu tô deixando só ela... Só ela pensar na idiotice que ela acabou de falar. Falou. Ah, porra, eu também não tô muito mulher, quando ele tiver 38 anos, tu vai estar com cara de 60, porque é assim que acontece com mulher. Isso. Ai, se fudeu. Oi, tá botando... E com tu também, tá bom. Eu sei. Já vou comprar o meu Renew. Um dia a gravidade vence esses peitos. Já venceu, meu filho. Eu não posso tirar o sutiã, não. É muito feio. E o show fica frio. Isso aqui não tem como ler isso. Gretchen se transforma em Xena, a princesa guerreira. Pronto, acabou a notícia. Acabou. Só isso. Foi no post. A imagem fala por si só. Ei, mas eu achei que ela ficou muito bem. Muito bem de verdade. Eu achei que, velho, ela devia pegar essa espada, cortar a cabeça. Tipo da mãe de Conan, saca? Gente, mas tão a véia. Tô passada. Não, se a Xena tivesse lutando até hoje, ela tava desse jeito aí. Fias. Não, peraí. Você tá querendo dizer que Lucy... Você tá querendo comparar Lucy Lawless com o Alice Cooper aqui? Mas não, tio Roy. O tio Roy? Família... Velho, é o tio Roy, velho. Total. Aqui. Não, gente, pensar que o Van Damme já teve tesão nessa véia. Pô, mas na época ela tinha um bundão, pelo menos, né? Na época? Não faz muito tempo, não, cara. Não, até faz, velho. Foi em 2000 isso, tem 13 anos. Quer dizer que em 13 anos embarangou de vez. Porra, é que nem a Yasmin falou, o Cine Hollywood falou. O homem fica melhor, a mulher destrói. É. A mulher parece... Não, mas a Gretchen, cara, não foi destruída, cara. Isso daí é... Acidente de trem é mais bonito que a Gretchen. Brunão, imagine a mulher como um bloco de Jenga. Sabe o que é Jenga? Sei. Torremoto. Exatamente. Jenga! Uma torre de Jenga, torremoto aqui no Brasil. Cada ano da mulher você vai tirando um quadradinho e vai botando em cima. Tem hora que desmorona. Vai chegar uma hora, meu amigo, que tu vai ficar a cara do tio Roy. Eu não posso mais ver nenhuma foto da Gretchen, que na hora me vem uns flashes de memória da vez que eu perdi a noção da realidade e botei play pra ver ela trepando, velho. Aquele filme pornô dela, bicho. Isso também, velho. Pornô evangélico. Sério? Hã? É evangélico. É evangélico. O quê? Por quê? Não aparece nada? Não, é porque ela só transa com o marido e não dá o cu. Mas o pior não é isso. O pior é que todo mundo fala que o Heath Ledger foi ótimo, né? Como Coringa. Mas Gretchen já tinha inventado o Coringa há muito tempo, porque a marca de cesariana que ela tem na barriga... Isso. Velho, era Why So Serious. Eu olhava pra dela, ela estava rindo pra mim. É verdade. Você sabe quanto tempo eu fiquei sem fazer sexo oral numa mulher? Venci esse trauma semana passada. E agora a memória voltou, agora vai mais um ano. Gente, você que tá ouvindo isso, se vocês têm. Eu não sei que cargas d'água aconteceu com esse filme, mas se você conseguir, assista. Não. Velho, não faça não é isso. Sacanagem. Não assista. Cara. É a cara do Coringa, mas assim, não é pequenininho. É de um rim ao outro. Cara, esse filme, ele é uma esculhambação com o ser humano, é. Esse filme, só de lembrar, me dá náusea. Não, pior que esse é o da Rita Cadillac, não. Pior que esse é o da Regininha Poltergeist, você viu esse? Não, esse eu não vi. Que ela não queria trepar. Olha que beleza, você vai fazer um filme, eu quero dar. Aí ela encheu o cu de pinga, isso é sério. Ela encheu o cu de pinga, então ela tá quintuplébada no filme. Ela tava nusa no filme. Ela tava, velho, ela tava tipo assim... Meu irmão, ela tava falando torto, ela não conseguia ficar com a perna aberta, ela tava totalmente bêbada. Aí o cara vira e fala assim, pô, filme pornô, rola aquele papo, né? Cometeu rato. Toda básica. Que o Bruno adora que eu faça essas coisas. Ele começa a rir. Boa, que essa coisa. Aí o cara vira e olha pra Portegal. E a Portegal está bonita. Ele vai e bota pra ela, ela tá com aquele rosa pra cima assim, ele vai botar uma né, aquela, torar aquela jiboia dentro dela, aí ele vira pra ela e fala assim, onde você quer? Aí ela vira pra ele bêbado e fala assim, eu quero não. Eu quero minha mãe. Eu quero não. Velho, eu nunca mais consegui olhar para a cara de Regina Poltergeist, que da última vez que eu fiquei sabendo, ela tinha virado vendedora das casas Bahia, pelo que eu me lembro. Que isso, cara, você tá maluco? Te juro, vou pesquisar agora. Ai, Jesus. Regina. Eu não dou conta, velho, disso, mas... Eu consegui aposentar, cara. Conheça o ex-dono dos maiores testículos do mundo. Porra. Ah, essa é boa. Isso abra aí, é calaveira, do sofá. E veja a foto do desgraçado, velho. Wesley Warren Jr. ficou conhecido por ser o dono dos maiores testículos do mundo. Os testículos do cara pesavam 60 quilos, cara. Nossa, mais que eu. Warren mora em Las Vegas, Estados Unidos, e conviveu por 5 anos com a anomalia. Eu tô imaginando a Melina bem encolhidinha dentro das calças dele. E daí ia sobrar espaço com isso, ficar as pernas. Ele foi tema de um programa de emissora americana TLC que contou toda a sua história. O programa de Warren começou em 2008, quando ele acordou sentindo fortes dores na virilha. Coitado, velho. Mas e aí buscar o médico é uma besteira, né? Não, calma. Aí, com o passar do tempo, a bolsa escrotal dele começou a inchar sem parar, velho. A grande questão é que o que, que acontece? Nos Estados Unidos, o serviço de medicina, ele não é público, cara. Você não tem um serviço de saúde público. Então tudo é pago. Então o negócio já estava gigante, ele não tinha como, não tinha dinheiro para operar, ele ficava vivendo com aquele negócio, né? Depois de 9 meses sentindo fortes dores, o Warren mal conseguia andar. Tem uma foto do desgraçado cortando o cabelo, andando de ônibus. Velho, ele pra andar de ônibus, ele senta no banquinho e bota o saco num banco, velho. Ele paga 2 passagens. O saco dele paga 1 passagem, uma inteira, né? Nem meia. Os problemas não pararam por aí. Warren teve enorme dificuldade em conseguir roupas que se ajustassem ao seu corpo. Ele precisou adaptar moletons para servirem como calça. Assim, o capuz podia se ajustar nos testículos. Além disso, seu pênis acabou sendo engolido pela anomalia. E Warren foi forçado a urinar em si mesmo por anos. Ai, que horrível. Que horrível, né, velho? Sabe o que é mais horrível? Porque eu tô vendo a foto dele aqui, ele é a cara do Nerdmaster, velho. Não, para com isso, velho. De novo, não, de novo, Nerdmaster. Não, para. Mas ele é a cara do Nerdmaster, não, ele lembra, ele me lembra muito o Tim Maia. Ele me lembra muito o Tim Maia. Não, é a cara do Nerdmaster. Depois de ter sido destaque de vários sites e jornais, ele acabou recebendo ajuda de um médico que fez a... comovido, né, o cirurgião Dr. Gelman, ofereceu a operação totalmente de graça pra ele. É, comovido e, hoje... e meses, meses depois de parar de rir, conseguiu. Velho. Se concentrar e fazer cirurgia. 14 horas de operação. 14 horas de operação. Ele conseguiu retirar. Já saco. Que engraçado. Momento pra ser nosso. Mas, Alberto, essa é sua. Vamos lá, próxima notícia. CEO da Warner diz. Cara, eu acho que... porque tá carregando a página aqui ainda. Eu acho que a Warner deve ser o estúdio que tem os maiores idiotas como CEO, velho. Uhum. Olha o que, que o cara diz. É, veremos um Batman exaurido. Para executivo, reação à contratação de Ben Affleck é sinal do amor dos fãs pelo personagem. Como é que ele virou CEO, né? A gente se pergunta. Não, eu acho que ele tá certo. A grande questão é a seguinte, eu botei essa matéria aí pra gente discutir a escalação do Ben Affleck como Batman, porque a gente ainda não tinha feito isso em nenhum programa, a gente não fez isso em vídeo, não fez isso em nada, e eu acho que o pessoal tava querendo saber a nossa opinião. E acho que seria interessante a gente discutir também a escalação do Bryan Cranston também como Lex Luthor, e a gente falar o que, que a gente espera sobre esse filme, o que, que a gente gostaria de ver num filme Batman contra Super-Homem. Não, eu só uma pergunta, esse CEO da Warner, ele não viu o último Batman, né? Não deve ter tem a ver. Porque, filho, o último Batman ele já estava exaurido. O que ele falou aí é... tá, e aí? É, mais ou menos o que ele tá dizendo é que vai ser meio que uma continuação sem ser a mesma história. Não vai ser seguindo aquele comic que era quando todos os heróis abandonaram as coisas, só o Batman continuou e o Super-Homem virou cavaleiro do governo. É, mais ou menos. Briga, né? E briga, a ideia... e aí ele vai dar um murro no queixo do Super-Homem, a falando, ideia... pra você saber... A ideia deles é que eles usem mais ou menos o que tem na Cavaleiro das Trevas, que é um Batman mais experiente, mais velho, entendeu? Sênior. Isso, e ele vai, de alguma forma, se unir ao Lex Luthor, alguma coisa assim, pra caçar o Super-Homem, investigar o Super-Homem, alguma porra dessa, entendeu? Pelo que eu tô imaginando que os gênios aí estão tentando fazer. Agora, também tem que ter muito cuidado nisso, né, cara? Porque se você deixa o Batman ser enganado por muito tempo, ele não é o Batman, né, cara? É. A briga entre ele e o Super-Homem não pode ser no final do filme, entendeu? Tem que ser lá pelo meio. Tem que ser lá pelo meio e eles vão juntar forças e vão pegar o Lex Luthor lá na frente, entendeu? O Lex Luthor, cara, ou qualquer outro vilão que vem aí também no filme, né? Vai sabe saber. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Batman do Nolan, apesar de muita gente não ter concordado com o último filme, pra mim aquilo ali foi canônico, aquilo ali é Batman, eu curti pra caralho. Salve algumas coisas e o que vier é lucro. Se vier uma bosta, eu ignoro. Se não vier, eu acho massa. Porque Batman é o meu super-herói favorito e é isso aí. Não acho o Ben Affleck um puta ator. Não acho mesmo. Mas nenhum dos outros caras que interpretou o Batman nunca foi também puta ator, né? Você já não, buscar. Eu tinha o quê? Christopher Nolan? Não, como é? O Michael. Christian Bale. Eu gostei ele dele. Ele não é um puta ator, ele é um puta coisa, ator sim. Uma coisa não, gente, você quer comparar com o George Clooney? Calma. Ninguém, a gente nunca viu o Batman de verdade no cinema. Ele não cara. Existe, cara. Mas, o que é pra você o Batman de verdade? Eu digo assim, o Christian Bale, pra mim, foi o melhor até agora. Assim, ele foi o que melhor interpretou, principalmente Bruce Wayne. Mas como o Batman, eu não gosto de algumas coisas dele, aquela gritaria que ele faz, aquela voz rouca, entendeu? Tipo, algumas decisões. Quem seria um bom ator pra você? Cara, pra mim o melhor ator já foi escolhido e ele fez o pior Batman, que foi o George Clooney. Porque ele é o cara que mais tem cara de Bruce Wayne, assim, ele é um fanfarrão do caralho de Bruce Wayne. Tem aquele queixinho pra frente. Ele tem aquele queixo redondinho, assim, com bundinha. E, cara... E ele fez o pior Batman de todos, né, cara? Então, assim, ali a gente já perdeu meio que a chance de acertar. Agora, com o Ben Affleck, na minha opinião, eu acho que tem um potencial, cara. O cara não é ruim, ele não é péssimo. Não, ele, ele, assim, tem acertado nos últimos anos. Ele deu uma guinada na carreira dele depois de uns erros aí, entendeu? Depois do Demolidor e fazer uns filmes lá com a Jennifer Lopez, ele acertou em alguns papéis. O Argo é um filme excelente, sabe? Ele tá muito bem no papel. Mas ele não fede, não. Não fede nem cheira. Não, ele faz um líderzinho lá. Ele faz o líderzinho ali que manda, desmanda, fala como é que tem que ser. Aquilo ali é meio que o Batman, sacou? E ele tem um queixo que, pô, vai ficar bem na armadura, sacou? Então eu... Ele tem aquele queixo quadrado igual o do desenho animado. Exato. Eu não, tô decepcionada com a tua preocupação. O queixo do Batman. Ué, por quê? O Batman não aparece o queixo dele? Sim, mas cara, o Batman tipo que o Simpson, aí não dá, né? Não, mas peraí, eu tô dizendo ele como, assim, eu não sei como é que ele vai interpretar, gente, eu não posso julgar antes do cara ir lá e fazer. Entendeu? Eu tô julgando pelos trabalhos anteriores dele. Pelo Demolidor, foi uma merda. Agora, pelo último Argo, acho que ele pode se dar bem. Então, assim, é uma balança muito injusta em cima de um cara que a gente nunca viu fazer nada parecido, sabe? É que nem falaram lá do Coringa lá, que veio de uns filmes de mocinho, de gostosinho. Pois é, entendeu? Fez um maluco foda do caralho, que é o melhor filme pra mim. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita calma. Vamos esperar ver o que acontece. Vamos assistir o primeiro trailer, entendeu? Eu não vejo trailer. Sair... Eu acho que é uma. Eu não gosto de ver. Vocês gostam? Não, hoje em dia não, porque o trailer conta a história conta tudo. Do filme todinho. Eu não consigo não ver. Eu não consigo não ver. Se eu mas não gosto, você não eu não fica gosto meio brochado assim. Eu fico pra caralho, fico pra caralho. Mas. É... Eu ainda assisto porque, assim, eu não consigo não ver, entendeu? Eu preciso ver. Aí eu tenho que. Eu vou lá e vejo. Vou pagar pra ver, vamos pagar pra ver, vamos ver o que com vai certeza. Acontecer. De quem repente, vier pra frente é lucro. De repente, okay. Assim, acho que a gente não vai ter um outro Val Kilmer, não vai ser igual o Val Kilmer, não vai ser igual o George Clooney, sabe? Ele, no máximo, vai chegar perto ali do Michael Keaton, que, digamos e convenhamos, nem fedeu não. Nem cheirou, né? Então, assim, é claro que a gente quer que ele seja o melhor Batman possível, estou torcendo pra ele, estou do time, vamos lá, vamos ver qual é que vai ser. Agora, eu vou te dizer que eu preferia muito mais o Josh Brolin, isso é fato, assim. Pra mim, o Josh Brolin, ele tem cara de Batman hoje, né? E foi uma especulação legal, inclusive ele falou que foi procurado e tal, e ele recusou, ele falou, velho, nem fudendo, porque vai ter nego reclamando, vai ter nego querendo me matar. Ah, mas qualquer um que entendeu? Fosse anunciado, o nego ia reclamar, ia fazer as putas do Batman, ia lá, bater isso. Na porta do estúdio, ia ficar dormindo fantasiado na porta lá uma semana. Assim. Você não pode fazer filme de super-herói pensando nos fãs de super-heróis. Você tá errado. Você nunca vai agradar ninguém. Fala cara, aí, Calaveira. Josh Brolin é aquele cara do MIB3? Isso, exatamente. Porra, aquele cara pra mim é o próprio Cavaleiro das Trevas, velho. Pois é, ele foi cogitado, chegaram a perguntar pra ele, mas ele falou que não tava afim, ele recusou. Aí, de raiva, botaram o Ben Affleck. Não, na verdade, sei lá. Eu acho que parece que rola um boato aí de que é uma estratégia, porque tinham oferecido pra ele, pro Ben Affleck dirigir o filme da Liga, e ele não tinha aceitado. E agora parece que ele ser o Batman é... iria, sabe, viabilizar isso, ele iria poder dirigir o filme da Liga ou qualquer merda dessa, ele teria aceitado. Enfim, deve ter rolado uma mala de dinheiro do caralho e pronto, é isso. Eu acho que Batman, ele tem o mesmo princípio dos jogos do Sonic. Os jogos do Sonic são cíclicos. Eles lançam um jogo merda, uma série de jogos merda e lançam um bacana, daqui a pouco lançam outro merda. O Batman pra mim é a mesma coisa. Fizeram aquela coisa ridícula na década de 60. Aí ressuscitaram a franquia com os filmes do Tim Burton. O primeiro filme é muito bom, o segundo é bom pra caramba. Quando chegou no ápice, que foi o segundo filme, porque naquela época também eram poucos filmes, chegou no ápice do segundo filme, o que é que fizeram? Botaram a bicha louca pra fazer o filme, pra fazer nossa, pra dirigir cara, o filme. Cara, aí fudeu. E aí começou a derrocada e veio caindo de um jeito que a Warner desistiu da franquia. Não, ela pagou a multa. Ela pagou a multa, falando, não, meu filho, eu te pago pra você parar com essa viadagem aqui. Vai exatamente, pagou a multa pro cara não fazer o próximo filme. Não, eu acho e legal. Rapidão, só um adendo. Eu acho legal que nego fala isso, ah, porque a Warner teve, pagou e tal. Mas quem pediu pra nego fazer palhaçado daquele jeito foi a Warner. Tá? Não, mas eu acho que ela não sabia o tamanho da bichinha. Não, sabia. Não é possível, cara, que você sabia, vai não, porque quando você pede um negócio desse, você tem que estar preparado, velho. Você tem que estar preparado. É, a verdade seja dita, por exemplo, o set de filmagem, ele é visitado todo dia pelos artistas, pelos produtores, entendeu? Eles sabem o que está acontecendo. Isso. Eles têm plena consciência, não é um segredo. Cara, chega lá, olha aquela. Eu chego lá, viadade. Vejo aquele monte de purpurina e neon, cara, eu mando parar na hora. Fecha na hora, velho. Mataram o personagem, tiveram que ressuscitar a franquia num tom muito mais sombrio do que o próprio personagem até pedia. Ai, conseguiram fazer uma coisa muito legal, também. O primeiro filme e depois o Dark Knight. E aí o terceiro filme, que pra mim é um filme excelente. Ah, quem não gosta, mas pra mim é um filme maravilhoso. E aí o que que acontece? Bota o Ben Affleck, aí começa o círculo de novo. Eu acho que... Cara, não, vai que o Ben Affleck vai surpreender todo mundo, cara. Eu vai espero. Que... Eu acho porque que vai. Você não pode julgar o cara pelo Demolidor. Porque muitas daquelas coisas estavam no roteiro, estavam na produção. Isso. Ele é um atorzinho mais ou menos, mas também gente, tudo não pode julgar, não pode julgar pelo passado mesmo. Que o cara que fez o Lincoln lá, ele fez o do Mestre do Universo lá, ele fez o esqueleto, cara, e ele... Melhorou na vida, cara. Caralho, ele era o esqueleto. Ele era o esqueleto Nixon, lá, Nixon. O Nixon é o esqueleto, cara. Isso. É o mesmo ator. E você viu? A vida é uma caixinha de surpresas. Não, tudo bem. Mas eu, e tem o Ben Affleck no Dogman também. No Dogman é, mas ele tá legal. Não tá, não. O Ben Affleck ele é muito ruim, ele é muito medíocre. Naquele último filme que teve, o Argo, ele foi bem, porque o filme é muito bem. E na verdade nem ele foi muito bem. Nem ele foi bem. Não, ele, fica foi fazendo cara, ele fica fazendo cara de pastel o tempo inteiro. Ele ficou com aquela cara séria, eu aquela achei cara legal a atuação de dele. Ele tá um Deus, cara angustiado ali, cara. Ele faz um cara angustiado. Não, ele tá com cara de é, essa cara é do Rodrigo mesmo, que ele falou. Ele tá de barba, velho. É o que não, ele não, acho que não. Vocês estão sendo muito exigente. Eu tô torcendo, acho que vai dar certo. Acho que é uma boa escolha. Se não acho der, que... cara, se ignora. Se não der, ok, beleza. É, vai pra próxima. Compra o Blu-ray, dá dinheiro. É. Pois é, mas eu acho que vai dar certo, sim. É, a história vai ser melhor do que a atuação dele. Tipo, o filme não vai precisar ficar baseado na atuação dele e tal. Agora eu quero discutir o Lex Luthor. Esse sim a gente precisa discutir. Brian Cranston, nosso querido Walter White de Breaking Boa. Bad. É, eu achei Lex Luthor. Foda. Foda pra caralho. Beijos. Eu achei muito legal a escolha, apesar de que, assim, no Breaking Bad ele já faz meio que um Lex Luthor, né? Eu espero só que ele não fique estigmatizado, sabe? Por causa isso, do Breaking Bad. Isso, pois é, exato. Que a galera fique pedindo isso. E ele não ele possa faça sair. Ele faça sempre o Walter White, né? Em todos os papéis. Que ele... Não, até que ele queira sair do papel, mas a galera não deixa, entendeu? Não, fica aí no Walter White, vai ser legal. Não, a grande questão é que ele é um ator muito bom, sacou? Então, assim, eu tenho certeza de que ele vai fazer uma coisa diferente, sabe? E de que ele vai ser o melhor Lex Luthor que já existiu no cinema, na televisão, nos quadrinhos até. Ele vai ser incrível, sacou? Se deixar ele trabalhar, vai. Se deixar ele trabalhar, exatamente. Espero que o Zack Snyder deixe o cara se... Ó, vai, meu filho. Solta a coleira dele e fala, vai. Cara, ele é um ator tão versátil, né, velho? Eu adorava ele no Malcolm. Não, eu treino mal. Ah, eu também. Ele tanto era... que quando o Breaking Bad começou, foi logo assim que acabou o Malcolm. Breaking Bad tá aí desde 2008. Eu não acompanhei a série antes, porque eu pensei assim, eu falei, cara, Breaking Bad é uma série dramática com um bicho paspalho igual esse. Você tá vendo como é que você foi marcado? Como ele é bom, né? Bom, minha opinião é o seguinte, Ben Affleck é uma merda, essa aposta foi muito... pesada, não sei porque que os executivos da Warner resolveram fazer isso, não sei mesmo, porque não era uma franquia que carecia de atenção. Geralmente esse tipo de estratégia é para quando você quer chamar atenção para uma determinada coisa, para um determinado segmento, para uma determinada produção. Todo mundo tá mais do que esperando, desde que o mundo é mundo, um crossover entre o Batman e o Superman. Fala a verdade, um crossover entre os heróis da DC. Ninguém sabe ao certo porque que eles fizeram isso, não sabe ao certo porque que eles decidiram isso, e agora fica só a dúvida de saber se vai sair uma coisa boa. E aí que o filme seja bom, mas acredito também que o Ben Affleck vá de novo decepcionar como ator, porque, cara, ele não é um bom ator, ponto. Ele pode fazer um roteiro legal, ele pode ser um bom diretor, como ele mostrou no Argos, mas ator ele não é. pra você, internet, o que quer mandar um e-mail, como é que ele faz, o Brunão? Ah, pra mandar e-mail pro JurassicCast é muito fácil, você tem duas opções. Ou você entra em jurassicast.com.br, vai lá na parte de contato, clica lá e preenche o formulário e manda, vai chegar na nossa caixa. Ou então você vai na sua conta própria de e-mail e redige o e-mail para jurassicast@gmail.com. Pode mandar o quantos e-mails você quiser, falando sobre o que você quiser. Ou então você também pode deixar um comentário na nossa página aí nos posts dos nossos programas, comentando aí sobre o que você achou de cada programa. Lembrando que no Jurassic Combo a gente prefere ler os e-mails, porque todo mundo tem acesso aos comentários, então todo mundo pode ler os comentários, mas os e-mails é uma coisa que a gente recebe e que a gente gosta também de dar esse feedback. Exatamente. Lembrando que as outras redes sociais do JurassicCast são no Twitter, @JurassicCast, e no Facebook, fb.com/. Obviamente, JurassicCast. Isso, lembrando que também que temos o youtube.com/JurassicCast, onde estão nossos vídeos fantásticos e maravilhosos. E também podem encontrar a gente no Filmou, né? Filmou.com/JurassicCast é a rede aí de filmes específicos, onde toda vez que a gente fala sobre algum filme, lá a gente bota uma noticiazinha, um linkzinho também para você dar a sua opinião. Cara, eu tenho que falar uma coisa, não é porque é no JurassicCast, não, mas as dicas de sedução do Miotti são das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Mudou a internet. Cara. Mudou a internet. Assim como as dicas do Brunão são maravilhosas também. Então, você que não tá acessando o canal do JurassicCast aí, vixe. E tem o Non. Tem o Non que hoje não tá, porque ele está com dor de garganta. E tem a comida do Coruja também. Tem, exatamente. Tem a cozinha do Chaka também, onde o Coruja sempre faz os seus quitutes maravilhosos. Cara, eu vou dizer pra você que eu fiquei muito orgulhoso e ficou muito legal aquele do Sexta-feira 13, viu? O Kevin Bacon. Do Kevin Bacon, porque você viu que a iluminação casou certinho, Bruno? Ficou, é verdade. Legal. O outro que ficou bom é o do Conan. O do Conan também ficou excelente, cara. Todos ficam excelentes. O vídeo ficou muito legal, tem vários trechos do filme, pra de repente, se você ainda tá em dúvida, né, se vai assistir ou não aí o filme do Conan. O melhor é o Miotti lendo o livro de cabeça pra baixo. Isso, ele lendo o livro de cabeça pra baixo. É sensacional. Vamos lá, então, para o primeiro e-mail. Bom dia, senhores. Aqui é o Bruno de Itanhaém. Isso. Quem? Vai, Calaveira. Pode zoar o nome da minha cidade. Pra quê, filho? Deus já zoou. Eu acho legal porque é tem nome de onomatopeia, né? É a cidade onomatopeia. Isso. Fui tomado por... Fui tomado por uma nostalgia incrível nesta edição. Mas teve um momento no qual tive que parar de ouvir o podcast e rever o filme na mesma hora. Foi quando os senhores disseram que a tumba no qual o Conan... Ele tá falando do filme do Conan. A tumba no qual o Conan cai era a tumba do rei de Atlântida. Que falou isso foi o Bruno, inclusive. Bruno, não. Já li alguns contos do Robert E. Howard. E a cara de gordo mafioso dele, busquem no Google a foto dele, que vocês vão ver o que eu estou falando, e sempre tem menções do... Aí ele esqueceu como é que escreve em português. Aí ele, tipo, tocou foda-se nas abreviações... Nas vírgulas que se foda. E sempre tem menções aos povos antigos de Atlântida. Aí ele, opa, tem vírgula. Aí ele voltou a usar. Época na qual viveu o cu. Ok, né? Isso. Um outro personagem de E. Howard, ok, como foi dito lá no programa. Aí ele finaliza, mas fui dar uma olhada na espada e realmente a guarda da espada, acho que ele quis dizer a bainha da espada, ela, bainha não, porque ela não tem bainha, eu não sei o que é guarda. Deve que é guarda? Ser aquela parte perto do cabo ali. Tá, parece uma cabeça de peixe. Nessa hora, minha cabeça foi no teto. Porra, nunca tinha notado esse detalhe. O cast, além de divertido, foi muito informativo. Como sempre, estão de parabéns. Continuem com um bom trabalho e avante, Jurassicos. Mas por quê? Qual o problema da espada do Conan ter um peixe? O peixe era o símbolo do Atlântico? Não, é porque deve ser. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver, né? Mas enfim, parabéns aí pra nós que trouxemos uma informação a mais pra alguém que já era fã da parada, né? Olha aí, Conan! Eu vou ler o e-mail aqui do David ou Davi, não sei, Balotim, 26 anos, Santo André, São Paulo. Fala galera, beleza? Seguinte, sou estudante de teologia e gostaria de deixar alguns pontos de vista que divergem dos citados no cast. Ele tá falando dos casts sobre alienígenas, né? Ah, vocês, legal! conversaram aí bastante. E foi, teve uma boa receptividade, né? Teve, pra caramba. Teve, eu nunca vi tanto comentário. Virou polêmica, polêmica total. Mamilos. Isso. Pessoal, em breve teremos mais, né, Clavinha? Então, rapaz, estamos preparando os bons, hein, Brunão? Estamos preparando alguns ótimos. Vamos lá. Galera, sou cristão e creio que a relação extraterrestre e anjos pode até ser válida. Afinal de contas, anjos não se originam na Terra, da Terra. Então não seria errado afirmar que eles são extraterrestres, certo? Principalmente se você levar em conta que o conceito literal da palavra extraterrestre significa exatamente, né, fora da Terra. Sim. Porém, o cristianismo geralmente atribui a questão de seres espirituais como algo não material, algo que está em outra dimensão, ou seja, seres extradimensionais. Porém, vimos tais entidades aparecendo em nossa dimensão também, então poderíamos chamá-los de pandimensionais. É lógico que é difícil você ver algum teólogo discutindo com essas palavras, principalmente porque sabemos que o cristianismo, assim como toda religião, gira em torno de tradições e dogmas, e as pessoas costumam ter muito medo de quebrar ou até mesmo discutir tais dogmas. Outro ponto que acho interessante citarmos é a questão da criação. Sou criacionista, não me entendam mal, mas interpreto a criação bíblica como uma linguagem poética. Se assim não fosse, como poderia Deus criar a luz, o dia e a noite, e só depois criar o céu e a lua? Isso acontece em outros pontos. Por isso é importante sabermos que a Bíblia é um livro escrito não para a nossa época. E para a leitura devemos entender o seu contexto histórico, que é, como uma das meninas disse, é escrito da forma que as pessoas entendiam. Enfim, gostaria de deixar bem claro que os pontos que citei são simplesmente meus pontos de vista. Ninguém precisa concordar comigo. Abraço e continue um ótimo trabalho sempre. Cara, adorei o e-mail do nosso querido Davi. Eu não sei se é Davi ou David, mas, cara, muito legal. Ele trouxe a visão dele aí de estudante de teologia, né, de teólogo. E, pô, muito legal. E a ideia do programa é exatamente essa, assim, não é trazer uma verdade e tal. No programa, inclusive, vários comentários disseram isso, que o papo ficou mais, assim, muito tendencioso, né? Sim, é, na verdade, o papo ficou, pode ter ficado tendencioso, porque quem apresenta o programa sou eu, e eu tenho uma visão. Isso, não, e assim, tava meio que todo mundo voltado pra acreditar nisso, né? Eu tava a Yasmin, pelo contrário, a Yasmin tava enchendo o saco já, pra falar a verdade. Eu era a Mulder. Ela era a Mulder todinho. Isso. A Scully, aliás. Scully. Ah, é. Foi mal. Mas, enfim, eu acho legal a gente fazer cada vez mais programas diferentes. A ideia do Elo Perdido é exatamente essa. A ideia do Elo Perdido é a gente falar sobre qualquer coisa que der na nossa telha, mesmo que esteja falando se é coisas válidas ou inválidas, verdades ou inverdades. Apesar a ideia é conversar. São opiniões diversificadas. Apesar que, vamos ser sinceros com uma coisa, pode ter soado tendencioso, porque eu tenho uma visão, né? Enfim, eu digo eu porque quem dirigiu o programa foi eu. Dirigiu, que eu digo assim, quem conduziu o programa foi eu. Eu posso ter uma visão relacionada a isso, mas os fatos que a gente apresentou naquele programa, né, alguns dos fatos que a gente angariou, que a gente buscou e que a gente apresentou, cara, é difícil de você arrumar uma explicação. Era o que a gente, inclusive, conversou o tempo todo. E a Yasmin sempre pontuava isso. A Yasmin sempre virava e falava assim, não, mas peraí, tem por esse lado, tem por esse lado, tem por esse lado, tem isso, pode ser isso, pode ser isso, pode. Mas aí como é que você explica esse outro fator? Então, assim, pode ser tendencioso, até porque a gente também usou, os deuses eram os astronautas. E, obviamente, que o livro é totalmente tendencioso. Claro. É, o filme, o livro não é um diálogo, o livro é uma coletânea de provas que o sujeito lá, o sueco lá, reuniu para provar que na antiguidade existiam os alienígenas. Ponto. Então eu usei isso aí também. Só que são situações que a gente, que eu coloquei, que a gente colocou ali, de exemplos, que, cara, tá, qual outra explicação então? Não tô falando que exista, tá? Mas tô falando o seguinte, você é uma figura de 5 mil anos que um cara montado no foguete. Tá, me dá uma outra explicação, beleza. Ok, estou aberto a comentários. Mas, entendeu? Ou então as linhas de Nazca, como foi aquela coisa, que tem um homem de Nazca, velho, que é um cara de capacete. Aquela merda tem 3 mil anos. Tem 700 anos ali as linhas de Nazca. Então assim, né? E aí o papo vai voar pra caralho se eu continuar aqui. Vai sair outro podcast. Mas é legal, a gente tá preparando umas coisas bem legais, né? Parte 2. Isso, vai rolar parte 2, provavelmente parte 3, 4, 5, porque isso, esse tema é infinito, né? Vai virar sexta-feira 13. Vai. Mas queria agradecer de novo. Internéticos, mandem e-mail pro Brunão deixar de ser peidão e eu vou com ele. Se vocês convencerem o convencer, nós dois vamos lá no Projeto Portal ver o Bilu. Puta que pariu. Ai, eu quero... Eita, vocês sabem o que eu descobri? Porque eu divulgando o cast pros meus amigos, né? Aí eu falei assim, eu falando da minha frase de abertura, que foi do ET Bilu misturado com os Simpsons, né? Aí as minhas amigas ficaram, quem é ET Bilu? Olha aí. Aí eu falei, não, vocês estão frescando. 90% das pessoas... Não, 90% não, mas 70% das pessoas que trabalham comigo não sabem quem é o ET Bilu. Pessoas que assistem televisão, parabéns. Não, e que não buscaram conhecimento. Isso. É. Mês passado foi o mês mais cheio de coisas para mim no trabalho. Ótimo momento para a minha maratona do Jurassic, o que serviu de propaganda para vocês, já que em certos momentos eu não me aguentava de tanto rir e todo mundo virava para mim e perguntava o que estava acontecendo. Acontece comigo o tempo todo para mim. Vocês são incríveis, parabéns, trazendo momentos nostálgicos e fazendo a gente rir pra caramba. Queria agradecer pelas pré-estreias às quais consegui ver. O que eu mais gostei foi da possibilidade de ficar conversando antes e depois do filme, muito mais legal do que aquele tratamento distante de quem ganha uma promoção. A gente pode ter esse contato pessoal que é muito fera e fez um ouvinte regular virar um fã. Infelizmente, agora a UNB tá me comendo vivo e com aulas à noite, a chance da gente se encontrar pessoalmente caiu para possíveis eventos em que vocês estiverem nesses fins de semana. Aguardo por isso e continuo no contato online, assinado Silas Contafaia. Eu achei legal o do Silas que ele tá até mandando sugestão de pauta, cara. Ele mandou... Ah, bota, falem sobre isso no Facebook, falem sobre isso no Jurassic Combo e tal. Mandou um e-mail sobre o Jurassic World, que vai ser o novo filme do Jurassic Park. Enfim, eu acho legal a participação do Silas, tá bem maneiro, e ele é aqui de Brasília, então um abraço pra ele. Só lembrando, se você curte Jurassicast, gostaria de que a gente participasse de algum evento na sua cidade, descobrir que vai ter algum evento e tal, sugira pra que chamem a gente, entendeu? A gente não costuma ir atrás, normalmente todos os convites que aconteceram até agora, né, Calaveira? Foram convites assim, venham participar. Espontâneo, a gente nunca. Né? Isso, foi espontâneo. A gente não foi atrás, quero participar da Anime Friends e foi atrás. Não. É verdade. Chegou o convite. Então, se você quer o Jurassicast na sua cidade, vai atrás de quem está organizando algum evento e fala, chama o pessoal do Jurassicast e tal, que eles são gente boa. Aí pede para entrar em contato com a gente, que a gente vê como que a gente faz para participar. Beleza? A gente está disponibilizando também na internet um PDF com o nosso portfólio, com uma arruma de foto da Melina de biquíni, para vocês mostrarem para os organizadores do evento, né? Para ver se convence. Angariar fundos. Ah, mas peraí, por que só da Melina? Porque eu sou tímida. Você é tímida como organizador de swing, minha filha. Vamos lá, Melina, último e-mail. Vou fazer aqui um serviço social. Ai, meu Deus. Leo do Galk. Vai desde babá. Ah, é porque ele tá esperando você. Eu vou fazer aqui um serviço social. Não. Ele mandou a ficha técnica. Eu quero que teu marido. Então, é a ficha técnica. Ah, tá. Fazer aqui um serviço social. Quero promulgar o ódio. Quero promulgar eu vou fazer dele. Aqui, tipo, par perfeito, saca? Você faz a ficha? Isso, vai lá. Galk. É um xinge, aquele pequeno. É um xinge. É. Olha, meninas, por favor. Dá aqui a... Quer namorar? Caralho, aquela desgraça tinha 32 anos, velho. Pois é, tá um minuto. Filho, tu tem problema dos rins? Ele é tipo o Ferrugem, sabe? Não fala isso, gente. Lê o e-mail do rapaz, por favor. Peraí, deixa eu parar, gente. Ele é de Taboão da Serra, São Paulo. Tem 32 anos. É animador em Flash. Não. Animador em Faust. Aí é. 1,60m e 74kg. Você pulou o mais importante aí. Isso. Ela tá achando que a gente é trouxa. É. Ela tá achando que a gente não sabe ler. É. Está civil, solteiro. Nem vou terminar de ler. Porque não, vai terminar de ler sim. Abre parênteses. Esperando a Melina resolver casar comigo. É, então, meninas, por favor, resolvam esse problema que eu não vou poder resolver. Ei. Então deixem comentários. Bruno Tomás, e... tu fica com essa cabeça. Bruno Tomás. Tomás. Vai tocar rock and roll, deixa a mulher só. Vai pular lá. Vai. Show da Beyoncé, Tomás. Vai no show da Beyoncé, vai. E se eu ficar falando dos problemas do casal no Miote? É, deixa o meu casamento na mão do Miote, feio. Isso realmente foi um perigo. Cara, a cara do Leonardo, só rápido, só da coisa. A cara do Leonardo foi melhor. Arrume outra. Pra ela. Ai, velho, chorei de dar risada. Vai lá, pode falar. Sim. E aí, galera, tudo bom? Não sei se vocês lembram de mim. Eu sou o Shinji lá do Anime Friends. A gente lembra, sim. Vim dessa vez compartilhar uma experiência que eu tive com o que eu acredito ter sido a experiência que me fez realmente querer trocar de calças na hora que aconteceu. Estava em casa, moro em Taboão da Serra, que é um lugar lindo, né? E depois, na época, somente... E tu mora bem pra cacete. Cara, continua lendo isso aí. Quando de repente, não mais que de repente, eu olho pela janela e vejo 3 conjuntos de luzes. Sim, conjunto. Uma vez que cada conjunto era formado por 3 luzes que formavam um triângulo. E os conjuntos também formavam um triângulo. Se moviam de forma muito rápida. Isso é ácido. Extremamente simétrica, sem sair da formação em nenhum momento. Com uma boa criança curiosa, fiquei a olhar até que essas luzes começaram a ficar maiores. Quando percebi que pareciam que estavam descendo, como um bom covarde que sou, fui correndo chamar minha mãe. Relevem, na época eu tinha apenas 12 anos. Que ao chegar na janela disse que não estava vendo nada e realmente não havia nada lá. Após ela ir embora, eu estava convencido que havia visto alguma coisa e continuei a olhar. E quando as luzes voltaram, fizeram mais uns movimentos, se apagaram do nada e nunca mais as vi. Claro que também fiquei um bom tempo sem pôr a cabeça na janela. Abraços a todos. Meninas, deixem comentários, tá? Facebook, Twitter, para o nosso colega que está em busca de um relacionamento sério. Não, ele está em busca de você, filha. É um partidão. Eu acho que ele foi bem específico nos gostos dele. É um partidinho, faz, né? Faz cosplay o caralho, velho. Faz cosplay de Shinji. É sim. Ai, meu Deus do céu. É o Miote dando pitaco no meu casamento. É o outro pra não, não, não, não. Vem com a fama. Vem com a não, fama. Não, não, não, não. Não é Miote dando pitaco, não. É o seu marido que mandou uma mensagem pro mestre. E o mestre foi lá e respondeu. Eu tenho pena das pessoas que não assistem os vídeos do Jurassic Cash, cara. Cara, não é sacanagem, tem que velho. Assistir, tem é que assistir, muito que é uma engraçado, experiência. Velho. Todos eu são maravilhosos. Uma mensagem pro Miote também. Todos são maravilhosos. Mas enfim, um abraço aí pro Galk. E, cara, eu vou te falar uma parada. Eu vou te falar, ele comentou aí que viu e tal. O Calaveira também falou que já teve uma experiência de ver. E eu vou falar, eu também já vi um OVNI. Mas eu só vou contar a minha história no Jurassic Cast Elo Perdido, próximo de Alienígenas, que a gente vai fazer algum dia aí. Olha, internet, essa história que o Bruno falou que vai contar, eu vou falar pra você. Ele já me contou e é de arrepiar. Não é sacanagem, não. Ele, quando ele me contou, eu fiquei com o cu na mão. Então, quando você quer ouvir isso aí, fique na torcida. Não vai demorar muito, mas também não vai ser pra agora. Quem sabe? Ah, não, isso é outra coisa. Tem que ser tururu. É isso aí. Interneticos, esse foi o Jurassic Combo, que beleza, obrigado meninos por vocês estarem todos aqui, apesar que eu não tenho que agradecer, porque é obrigação de vocês, eu não sei nem por que eu falei isso. O contrário. Notei. Nossa. Vixe, é o ET Bilu. ET Bilu, é você, Bilu? Ashtan, é você? Ashtan, é você? Ashtan, é você? sabe o que meu namorado tava curtindo muito? É Warframe. Pênis. Não. Isso é ela que curte. War? O quê? Warframe. Warframe? Que isso? Pega. Isso não conheço, não. Ele tava verminando. Puta que me pariu. Gente, alguém entendeu que... Alguém entendeu o que a Yasmin tá querendo dizer? Que ele tava verminando nesse jogo, eu tô procurando aqui. Verminando é tipo o pessoal que tá soltando os vermes. É, que é verme? Que é verminando? É sério? É tipo viciado. Ah, filha, então eu já falei. Viciando. O Jurassic Hollywood. O Jurassic Cast não é Cine Hollywood, caralho. Que merda! Verminando não é o gíria só do Ceará, eu tenho certeza. Agora, Melina. Ah. Como é ter a pataca tão cabeluda assim? Não, rapaz, eu não uso mais esse penteado dreadlock, não. Agora eu optei por Professor Xavier. É, né, tem que seguir as tendências. Bruno, não se pode ter cabelo em canto nenhum. Bruno. Ah. Que foi, bicho? Tô desolado com esse papo. Que aumentar o nível do programa. Você lembra que a gente lá na. Lá no negócio lá. Que eu esqueci o nome daquele evento lá. Você lembra anime? Que. Todo mundo, isso, lá na anime. Você lembra que todo mundo achava que ela tinha uma rola? Né? Caralho, é um homem, é um traveco e tal. Véi, não me bota nessa, não. É, não. Cara. Não me bota. A gente não combinou que ia aumentar o nível do programa? Pois é, eu tô esperando. Combinamos! Internet, essa foto vai estar no post. Não, vocês... o link da matéria tá no post. É, foda-se, que seja. Olha pra essa foto, se concentre nessa foto. Vocês estão olhando pra essa foto? Ela hipnotiza. Infelizmente, tô. Então continuem olhando mais 3 segundos. Aí então... você olha pra parede branca. Cala a boca! Aí você vai ver. Vocês continuam olhando. Várias barbinhas. Vou derrubar você. Vocês continuam olhando pra essa foto? Cara, eu já parei. Brunão? Não. Tá. Não, mas olha agora, que agora eu vou falar o que é que eu tô querendo dizer. Disse não é um miote de peruca, velho. Olha o nariz, velho. É um miote velho, né, cara? É a miota. Velha. Velho, é a miota. É a essa miota. Velha. Cara, essa velha, pensa o seguinte, essa velha é um amálgama do Jurassic Cast, velho. Ela tem o meu corpo, a sua viadagem e a cara do miote. E a pataca cabeluda da Melinda. E pelos peitos da Yasmin. E deve cozinhar ela igual o curvilho. Pronto, fechou. É. Cara, é o miote, olha só, gente, é sério. Pega os caras que o Leonardo faz no Dica de Sedução. Parece mesmo. Verdade, agora que você falou. Eu tô rindo muito. Mandem montagem. Eu vou fazer agora. Adoro ela. Vamos pra próxima, vai. Vamos lá. Não, dá ai. Ai, minhas costas. Eu vou ler a próxima aqui. Aí, Brunão. Eu tô apontando um lápis aqui. Sabe o que é pior? Eu fui num outro podcast outro dia e eu tava vendo os comentários. Aí teve filha da puta que vira e fala assim: cadê a Melina? Pô, o convidado melhor é a Melina. Eu sou obrigado a passar por esse tipo de coisa, né? Por mim, mandava pra lá e pronto. Fica, eu já falei pra eles: fica com isso aí. Só que eles falam: não, peraí. Não é assim não, calma, que negócio é esse? O negócio de esculhambada tá é só aqui. Só por educação, né? É, não, peraí, não é assim não. Esculhambação é só aqui, aquela vez. É. Mas tá, né? Paciência. Pois é, tristeza, né? Por isso que eu gosto dos meus coquinhos. Nossa. Oh. Posso ir embora, sério. Eu nunca mais vou conseguir comer uma cocada. Brunão, você tá gravando, né? Tô gravando. Cara, Por que? Você não gravou nada? Não gravei, velho. Eu esqueci de apertar o REC. Aqui... Tudo! Aqui tá gravando, gente. Relaxa.